Fecheiro 9, página 73. Quando vivia no seu val, Ayla encontrou uma maneira de usar o cavalo para transportar objetos de tamanho e peso consideráveis, como, por exemplo, um animal acabado de caçar. E certa vez, Jondalar, ferido e inconsciente. Consistia em duas varas encaixadas nos ombros do cavalo, com uma espécie de tira feita com correias de couro que passava frente ao peito do Winnie. Os extremos das varas descansavam no solo, atrás do animal. Como só uma pequeníssima superfície das pontas das varas arrastava no solo, era relativamente fácil puxá-las, até em terreno irregular, sobretudo para os robustos cavalos. Entre as varas, colocava-se uma plataforma de madeira, ou peles, ou fibras de cestaria, para suportar a carga. Mas Ayla não sabia se a plataforma flexível aguentaria a corpulenta mulher. Acaba a tua infusão, disse Ayla, quando a mulher fez tensão de se levantar. Tenho de chamar falar ou alguém que tome conta de John Ayla. Não quero acordá-la. Voltou de seguida, mas não com falara. Em seu lugar, acompanhava Lanoga, a filha de Tremeda, levando nos braços a sua irmã mais nova, Lorala. Ayla tentava ajudar Lanoga e as restantes crianças, quase desde a sua chegada. Não se recordava de se ter zangado tanto com alguém como com Tremeda e Laramar, pelo muito que negligenciavam os filhos. Mas nada podia fazer a esse respeito. Ninguém podia fazer nada, exceto ajudar os pequenos. Não demoramos, Lanoga. Estou de volta antes da Jonaila acordar. Vamos só ao abrigo dos cavalos, informou Ayla. Depois acrescentou. Há um pouco de sopa atrás da fogueira, com bocados de carne e vegetais, se tu ou Lorala tiverem fome. A Lorala é capaz de ter. Não come desde esta manhã, quando o levei a Stellona para amamentar, retorquiu. Come tu também, Lanoga, disse Ayla antes de sair. Pensou que talvez Stellona lhe tivesse dado qualquer coisa para comer, mas tinha a certeza de que a pequena também não comera nada desde a manhã. Quando estavam a alguma distância das habitações, e Ayla sabia que as raparigas não a conseguiriam ouvir, expressou por fim a sua raiva. Vou ter de ir ali ver se há comida para as crianças. Levaste-lhes comida há 2 dias, argumentou Jondalar. Ainda não deve ter sido toda consumida. Deves saber que Tremeda e Laramar também a comem, disse a Zlandoni. Não os podes impedir. E se lhes deres cereais ou fruta ou qualquer coisa que fermente, Laramar transforma-a em barma. Quando me for embora, passo por lá e levo as crianças comigo. Encontrarei alguém que lhes dê a refeição da noite. Não devias ser a única a alimentá-los, Ayla. Há gente de sobra na nona caverna para que essas crianças comam devidamente. Quando chegaram ao abrigo dos cavalos, Ayla e Jondalar dedicaram um pouco de atenção a Winnie e a Grey. Depois, Ayla tirou do extremo de um poste os arreios especiais que usava para o atrelado e conduziu a égua para o exterior. Jondalar perguntou-se onde andaria Racer e olhou para lá da entrada de pedra, na direção do rio, para ver se rondava por ali, mas não o avistou. Pensou em chamá-lo com assobio, mas depois mudou de ideias. Não precisava do garanhão naquele momento. Iria ver dele mais tarde, quando tivessem a Zlandoni no atrelado. Ayla olhou em redor do abrigo e viu umas tábuas que haviam tirado de um tronco com cunhas e um maço. Planeara utilizá-las para fazer mais comedouros para os cavalos, mas com o nascimento de Jonaila nunca surgira a oportunidade e continuaram a usar os antigos, como haviam sido guardadas por baixo da saliência da rocha, a salvo das inclemências do tempo, ainda pareciam utilizáveis. Jondalar, para a Zlandoni precisamos de uma plataforma que não se dobre. Achas que podemos atar essas tábuas às varas e usá-las como base para o assento? Propôs Ayla. Jondalar observou as varas e as tábuas e depois a mulher de carnes abundantes. Enrugou a testa num gesto familiar. É uma boa ideia, Ayla, mas as varas também são flexíveis. Podemos tentar, mas receio que precisemos de umas mais robustas. Havia sempre tiras de couro e cordas no abrigo. Jundalar e Ayla usaram algumas para atar as tábuas às varas. Quando terminaram, retrocederam e contemplaram a sua obra. O que te parece, Zelandoni? As tábuas estão inclinadas, mas depois resolvemos isso. Achas que poderias sentar-te ali? Posso tentar, mas creio que está um pouco alto para mim. Enquanto trabalhavam, a Donnie foi ficando interessada no artefacto que fabricavam. Estava curiosa para ver o resultado. Jundalar preparara um cabresto para Winnie, parecido com o que utilizava em Racer, embora Ayla raramente o usasse. Montava em pelo, com apenas uma manta de couro, guiando o animal com a sua postura e a pressão das pernas. Mas em determinadas circunstâncias, sobretudo quando havia outras pessoas envolvidas, o cabresto proporcionava-lhe um maior controlo. Enquanto Ayla punha o cabresto na égua, assegurando-se de que estava calma, Jundalar e a Zelandoni aproximaram-se do atrelado reforçado, atrás do cavalo. As tábuas encontravam-se um pouco altas, mas Jundalar ofereceu-lhe o seu forte braço. As varas dobraram sob o seu peso, o suficiente para os pés tocarem no chão. Contudo, graças a isso, teve a sensação de que poderia apear-se com facilidade. O assento inclinado parecia um tanto precário, mas era melhor do que esperara. Estás preparada? Perguntou Ayla. Mais do que nunca, respondeu a Zelandoni. Ayla pôs Winnie a andar em passo lento, em direção a rio abaixo. Jundalar seguiu-as, mostrando a Zelandoni um sorriso de alento. Depois, Ayla conduziu o cavalo até à rocha saliente, desenhou um círculo completo, até se encontrar virada na direção oposta, e avançaram para o extremo leste do abrigo de pedra, onde se encontravam as habitações. — É melhor parares agora, Ayla, pediu a mulher. Ayla deteve-se nesse mesmo instante. — Estás desconfortável? Perguntou. — Não. Mas não disseste que querias arranjar-me um assento de verdade? Sim. Então, a primeira vez que me levares a passear na frente de toda a gente, mais vale que o assento esteja colocado como desejas, pois já sabes que as pessoas vão olhar e julgar, explicou a mulher corpulenta. Por momentos, Ayla e Jundalar ficaram desconcertados, mas logo em seguida este retorquiu: Sim, acho que tens razão. Isso significa que estás disposta a viajar no atrelado? Exclamou Ayla. Sim, creio que poderia habituar-me. Afinal, posso sair sempre que quiser, respondeu a grande Donnie. Ayla não era a única a preparar o equipamento para a viagem. Toda a gente da caverna tinha vários artigos espalhados dentro de seus abrigos ou frente aos seus locais de trabalho. Precisavam de confeccionar ou remendar peles de dormir, tendas de viagem e os elementos estruturais dos abrigos de verão, embora a maior parte dos materiais necessários para os construir fosse reunida nos arredores do acampamento. Aqueles que tinham feito objetos para dar ou trocar, especialmente os que dominavam certos ofícios, tinham de tomar decisões sobre o que levar e em que quantidades. Uma pessoa a pé podia carregar apenas um peso limitado, uma vez que transportava também comida, tanto para uso imediato como para dividir nos banquetes especiais, assim como roupa, peles de dormir e outros bens de primeira necessidade. Ayla e Jundalar decidiram fazer um atrelado novo para Winnie e Racer. Os extremos das varas que arrastavam pelo chão eram as partes que mais depressa se desgastavam, em particular quando arrastavam cargas pesadas. A pedido de várias pessoas, tinham oferecido a sua capacidade de transporte adicional a familiares e amigos chegados, mas até os robustos cavalos tinham o seu limite. Desde o início da primavera, a caverna havia caçado para acumular carne e colhido plantas, frutos, bagas, cogumelos, talos comestíveis, folhas e raízes de verduras, grãos silvestres e até líquens e a cortiça interior de determinadas árvores. Embora levassem uma quantidade pequena de alimentos frescos, a maioria da comida era seca. Assim, durava mais e pesava menos, o que lhes permitia transportar maior quantidade, tanto para a viagem como para o período posterior à sua chegada, até ao momento em que se determinavam os padrões de caça e recoleção no local do acampamento da reunião de verão desse ano. O local eleito mudava de ano para ano, conforme um ciclo regular de locais apropriados. Só certas zonas permitiam acolher uma reunião de verão, mas nenhuma podia ser usada durante mais de uma estação. Logo, o acampamento escolhido tinha de repousar durante vários anos antes de ser utilizado de novo. Com tanta gente congregada num único sítio, entre 1.000 e 2.000 pessoas, no final de verão já tinham esgotado recursos em redor e a terra precisava de recuperar. No ano anterior, haviam seguido o rio para norte, ao longo de uns 40 quilómetros. Naquele ano, viajariam para o oeste, até chegarem a outro curso de água, o rio Oeste, que corria, na sua maior parte, paralelo ao rio. Joarran e Proleva encontravam-se no seu abrigo a terminar a refeição de meio-dia, juntamente com Solaban e Rushmar. Ramara, a companheira de Solaban, e o seu filho Robna tinham acabado de sair com Jaradal, o filho de Proleva, ambos com 6 anos. Setona, a sua filha recém-nascida, havia adormecido nos braços de Proleva e esta levantara-se para a deitar. Quando ouviram que alguém batia no painel de couro duro, colocado junto à entrada, Proleva pensou que devia tratar-se de Ramara e ficou surpreendida quando uma mulher mais jovem entrou depois de ser convidada. Galeia! Exclamou Proleva, espantada. Embora Galeia fosse amiga de Folara, a irmã de Joarran, quase desde que nascera e às vezes aparecesse ali, nunca vinha sozinha. Joarran levantou a cabeça. Já voltaste? Perguntou e virou-se para os outros. Como ela é boa corredora, enviei-a à terceira caverna esta manhã para averiguar quando Manvelar planeia sair. Quando lá cheguei, ele já se preparava para mandar um corredor para aqui, informou Galeia. Estava um pouco ofegante e tinha o cabelo molhado de suor. Manvelar manda dizer que a terceira caverna está pronta para partir. Quer pôr-se em marcha amanhã de manhã. Se a nona caverna estiver pronta, terá todo o prazer em acompanhar-nos. Isso é um pouco antes do que tinha previsto. Pensava sair depois de amanhã. Mais coisa menos coisa, disse Joarran, enrugando o sobrolho. Olhou para os outros. Acham que estaremos prontos para sair amanhã de manhã? Eu estou, respondeu Proleva sem hesitação. Nós, provavelmente, afirmou Rushmar. Salova já acabou a última cesta que queria levar. Ainda não arrumamos as coisas, mas tenho tudo pronto. Eu ainda estou a pôr ordem nos meus cabos, informou Solaban. Marcheval passou ontem pelo meu abrigo para saber o que devia levar. Também ele parece ter talento para lavrar o marfim e está a adquirir destreza, acrescentou com um sorriso. Solaban dedicava-se à manufatura de cabos, na sua maior parte para facas, cinzéis e outras ferramentas. Embora fizesse cabos de madeira e de chifres de veado, preferia trabalhar o marfim dos dentes de mamute e começar a fabricar outros objetos desse material, como contas e estatuetas, principalmente desde que Marcheval se tornara seu aprendiz. Conseguirás estar pronto para sair amanhã à primeira hora? Perguntou Joharran. Sabia que às vezes Solaban se atormentava até ao último minuto para decidir que cabos levar consigo. Suponho que sim, replicou Solaban, chegando depois a uma decisão. Sim, estarei pronto e tenho a certeza de que Ramara também. Ótimo. Mas temos de saber o que diz o resto da caverna, antes de mandar outro mensageiro a Manvelar. Rochemar, Solaban, temos de avisar toda a gente de que eu gostaria de fazer uma pequena reunião, o mais rapidamente possível. Podem dizer do que se trata, se alguém perguntar, e deixar claro que quem quer que venha em representação de cada lar deve estar em posição de decidir pelos restantes, avisou. Lançou ao fogo os restos de comida e depois limpou a tigela e a faca com um pedaço de pele de gamo úmido antes de os guardar numa bolsa que trazia presa ao cinto. Lavá-los-ia quando tivesse ocasião. Ao levantar-se, disse para Galeia: Não creio que seja necessário voltares lá. Eu mando outro mensageiro. Ela pareceu aliviada e sorriu. Palidar é um bom corredor. Ontem estivemos a fazer umas corridas e quase me ganhou. Joarran teve de pensar um momento. O nome não lhe era familiar. Depois lembrou-se da caça aos leões. Galeia caçara com um jovem da terceira caverna, mas Palidar também os havia acompanhado. Não é o amigo de Tivonã, o jovem que Vilamar leva consigo nas missões comerciais? Sim. Na última viagem de Vilamar e Tivonã, Palidar veio com eles e decidiu que podia viajar connosco até à reunião de verão e juntar-se aí à sua caverna, explicou Galeia. Joarran anuiu. Era referência mais que suficiente. Não sabia se enviaria o visitante ou algum membro da nona caverna, mas registou que Galeia, a amiga de Folara, parecia interessada em Palidar. E, obviamente, o jovem encontrara um motivo para ficar. Se houvesse alguma possibilidade de um dia o rapaz chegar a membro da nona caverna, Joarran desejava conhecê-lo melhor e guardou a ideia num canto da memória para refletir mais tarde. Naquele momento tinha coisas mais prementes em que pensar. Joarran sabia que pelo menos uma pessoa de cada abrigo estaria presente na sua reunião. Contudo, à medida que começaram a sair das suas habitações, viu que quase toda a gente queria saber por que razão o líder convocara uma reunião tão repentina. Uma vez congregados na zona de trabalho, Joarran subiu para a grande pedra plana, ali colocada, para que todos vissem melhor o orador. Há pouco tempo falei com Manvelar, começou Joarran, sem mais preâmbulos. Como sabem, o local da reunião de verão deste ano é o grande campo, perto do rio Oeste e de um afluente próximo da 26ª caverna. A companheira de Manvelar nasceu nessa caverna, e quando os filhos eram pequenos, ia com frequência visitar a mãe e a família. Sei como chegar lá, indo para sul, até ao Rio Grande, seguindo para o oeste, em direção ao outro rio, que conflui com o Rio Oeste, e depois continuar para norte, até ao local da reunião. Mas Manvelar conhece um caminho mais direto, que parte do Rio do Bosque e segue para o oeste. Assim chegaríamos mais cedo. E eu contar a viajar com a terceira caverna. O problema é que eles saem amanhã bem cedo. E levou-se um burburinho. Mas antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, Joarran continuou. Sei que gostam de saber o momento da partida com antecedência. E habitualmente tento avisar-vos a tempo. Mas creio que a maioria está quase pronta. Se conseguirem ter tudo pronto para amanhã, poderemos viajar com a terceira caverna e levaremos menos tempo. Quanto mais depressa chegarmos, mais probabilidades teremos de encontrar um bom local para acampar. Iniciaram-se diversas conversas entre os presentes e Joarran ouviu várias perguntas e comentários. Não sei se estaremos prontos tão cedo. Preciso de falar com a minha companheira. Ainda não temos tudo arrumado. Não podia esperar mais um dia ou dois? O líder deixou-os falar um pouco e depois tomou de novo a palavra. Não me parece correto pedir à terceira caverna que espere por nós. Também eles querem encontrar um bom lugar. Preciso de uma resposta já, para poder enviar um mensageiro, explicou. A decisão deve ser tomada por uma pessoa de cada lar. Se a maioria achar possível estar pronta amanhã, partiremos pela manhã. Quem é a favor, coloque-se à minha direita. Depois de uma hesitação inicial, Solaban e Ruxamar avançaram e posicionaram-se à direita de Joarran. Jondalar olhou para Ayla, que sorriu, e moveu a cabeça num gesto de assentimento, e foi colocar-se à direita do irmão. Martona fez o mesmo. Não tardaram a ser seguidos por mais uns quantos. Ninguém se pôs à sua esquerda, o que teria indicado relutância em partir mais cedo, mas alguns vacilaram. Ayla empregava as palavras de contar à medida que as pessoas se juntavam ao grupo, pronunciando a palavra em voz baixa e tocando ao mesmo tempo com um dedo na coxa. 19, 20, 21, quantos lares há? Interrogou-se. Quando chegou a 30, era evidente que quase todos podiam estar prontos no dia seguinte. A ideia de chegar antes e encontrar um local mais agradável era um forte incentivo. Quando se juntaram outras 5 pessoas, tentou contar os lares restantes. Havia ainda uns quantos indecisos a passear-se por ali, mas não deviam representar mais do que 7 ou 8 abrigos. E os que não estiverem prontos nessa altura? Perguntou uma voz no meio do grupo de indecisos. Podem vir mais tarde, por sua conta, esclareceu Joarran. Mas vamos sempre como uma caverna. Não quero ir sozinho, protestou um. Joarran sorriu. Nesse caso, procura estar pronto amanhã. Como vês, a maioria decidiu que pode partir já. Enviarei um mensageiro a Manvelar, avisando de que nos juntaremos à terceira caverna, amanhã de manhã. Numa caverna, no tamanho da nona, havia sempre uns quantos membros incapazes de fazer a viagem. Pessoas que estavam doentes ou feridas. Joarran elegeu umas quantas pessoas que permaneceriam ali para caçar e ajudar nos cuidados dos que ficavam. Seriam substituídas passado metade de uma lua e assim não perderiam toda a reunião de verão. As pessoas da nona caverna deitaram-se mais tarde do que o habitual e pela manhã algumas estavam visivelmente cansadas e de mau humor. Manvelar e a terceira caverna já tinham chegado e aguardavam no espaço aberto, situado um pouco para lá dos abrigos, na zona mais próxima do rio abaixo, perto do local onde Jaila e Jondalar viviam. Martona, Willamar e Folara estavam despachados desde a primeira hora e tinham ido ter com eles ao abrigo para carregar alguns dos seus fardos nos cavalos e nos atrelados. Também levaram alimentos para compartilhar com Manvelar e outros na refeição da manhã. Na noite anterior, Martona sugerira aos filhos que Jondalar e ela recebessem Manvelar e a sua família na habitação de Ayla, assim chamada desde que Jondalar a construiu para ela, o que permitiria a Joarran e a Proleva organizar o resto da caverna para a viagem até a Vista do Sol, onde se encontrava a 26ª caverna dos Landoni, o local da reunião de verão.